potência dos paredões. Desafio a todas as meninas seguir a batida jogando no pé. Alta-mão do Lodum. Desafio a todas as meninas seguir a batida jogando no pé. Alta-mão do Lodum. Segue a batida no ritmo do Lodum. Segue a batida do ritmo do Lodum. Segue a batida do ritmo do Lodum. Abaixa o valor. É o maestro. Sua bunda tem vida própria e vai jogar na batida do Lodum. Na batida do Lodum. Segue a batida. Joga o bumbum. Segue a batida. Joga o bumbum. Segue a batida. Joga o bumbum. Pro lado e pro outro, pra frente e pra trás. Joga o bumbum. Segue a batida no ritmo do Lodum. Segue a batida no ritmo do Lodum. Vai. Oi. Segue a batida. Joga o bumbum. É o menino de Léo Açúcar. Oi. No ritmo do Lodum. Equaliza. Desafio a todas as meninas seguir a batida jogando bumbum. Alta-mão do Lodum. Desafio a todas as meninas seguir a batida jogando bumbum. Alta-mão do Lodum. Segue a batida no ritmo do Lodum. Segue a batida no ritmo do Lodum. Adora calçados. Vai. Oi. Segue a batida no ritmo do Lodum. Alô, Chavasca, essa você gosta. É uma ex. No ritmo do Lodum. Finaliza a orquestra! Tutugudu. É o maestro novamente.